Akbar. Como eu tinha autorizado até Aerostáfrica, que seria estacionar, bom dia. Vitória, Salvador, muito bom dia, do passarelo 2229. Credo 2229, bom dia, sua identificação, autorizado direto em TAP, chame no ideal descida, o ajuste 1014. Gente, eu vou prolongar aqui essa proa 065 por mais algumas milhas, senhor, para evitar uma formação na direita. A formação está na posição Mares. Quando for a proa etapa, eu informo o senhor. Está livre, 2229. Obrigado. Comandador, o passageiro 2229, está no ideal de descida. Solicita iniciar a descida, mantendo essa proa ainda, senhor. Pleno de descida para 4 mil pés, o passageiro 2229, 1014, nós viu? Para 4 mil, 1014, 2229. Salvador, eu vou no 759, ponto 07. Eu vou no 759, pista 1-0, autorizado, né? Decolar, vento calmo. Além de decolar da 10, vou no 759. Sábio Serra Vitor 368, passageiro 2229, também está autorizado a final do procedimento RNAV. 368, está autorizado a final do procedimento RNAV, chamarei estabilizado. 59-35208. Mais 08, boa. Prodigão 759 na sua escuta, decola meio presente. Chegou no 759, está em contato com o radar, chegou para o nível 360, autorizado Leda da presente. Em contato com o radar, autorizado Leda da presente, voo 759. Azul 4981, nacione identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés com ajuste no 0 no 4. Para 4 mil e Salvador, vai ser necessário passar o 368 devido a uma formação, o 2229, ok? Está livre o parceiro 2229, número 1 na aproximação. Informe a estabilidade na final do R9. Fala, go 2199, call cadet, clear Maria arrival, down to flight level 050, grenade 1014. 050-1014, arrival Maria, go 2199. Motor Gon 759, poderia voar Mátima? Gon 759, poderia voar Mátima? Podendo agora com Recife, pro... frequência 12835 e alterna 12541, Gol 759. 35, 251, boa. Boat 2199, go ahead. Request the flight direct to the south. Saying arrival, boat 2199. Maintain arrival, 2199. Salvador, Passaredo 2299, tem um futuro 2 de julho à vista. Entre, chame a torre 118.95. 18.95. Passaredo 2229. Bom dia, juiz no 0, no 4, pouso autorizado. Pista no 0, vento. Calmo, pista úmida. Autorizado, pouso. A pista 1 no 0, do futuro 2 de julho, 2229. Papa Juju 199. Azul 4234, bom dia, visual com a TR na final do 1-0. Após a passagem do ATR, autorizado a alinhar e manter, capiteiro 1-0, azul 4234. Go to 199. Go to 199 after ETAP fly, you have a 368. Ok, 199 after ETAP, there are big run 68, go to 199. No solo 46, libere a direita, chame o solo 121 no decimal 1. Estamos solo 121 no decimal 1, confirme. 121 no decimal 1. Obrigado, amigo. Bom serviço. To 199, reduce the speed to 2209. Reduce speed to 2209, go to 199. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento variável com 0,2 mais. Decolagem do 234, decolado aos 48, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Controle 1208, azul 4234, grato, bom trabalho. Controle azul 4234, passando 1300 pés, Fuca, transição Aracaju. Azul 4234, contato radar decolagem, suba via saída Fuca para nível 350. Sobe via saída Fuca, nível 350, azul 4234. Azul 4981, desça para 2500, ajuste no 04, autorizada para o serviço 366, procedimento terminável autorizado, reporte na final. 2500, autorizado na aeronave, reportaria estabilizado na final. Azul 2981. Go to 199, descend to 4000 feet, 281014. Ok, 4000 feet, 281014, go to 199. Papa Romeo, Vitor Hotel Delta, prossiga. Romeo 44, Vitor, Sierra Índia, Índia, agora até praça de voada do Delmar, da POP 3, Hotel Delta, para o 01, foram 5. Vitor Hotel Delta, mantenha-se em condições visuais. 110 na escuta permanente do controle. Sim. Pode coordenar com o Recife para a gente apoiar o Romeo Fox 08. Aguarde, mantenha a saída. Bom, 2199, clear de RNAV procedure, report on final. Ok, clear to RNAV procedure, report final, bolt 2199. Do 4981, torre 118, decimal 95. 18954981 Salvador de Azul 4981. Muito bom dia. Azul 4981, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok, aguardando a autorização de pouso, Azul 4981. Chame Recife, 126.85, alterno 25.45. 2.85.45, bom dia, obrigado. 2.199, clear to descend to 2,500 feet. 2,500 feet, 2,199. Volt 199 and visual approach. Volt 199, contact tower 118.95. 118.95. Thank you. Now I go 199 and pass to Celavik 366. Go to 199 and continue our approach and stand by land clearance to runway 10, number 2 for landing. Okay, number 2 for landing, stand by runway 10 clear. 4981 no solo 56, libere à direita, solo 121, decimal 1. 21. O-2199 clears to land runway 10, the wind is favorable with 0-2 knots. Ok, clear to land 1-2199, thank you. Bom dia, Sanem 6312. Sanem 6312, acendo a identificação dessa via, chegada Mari, para nível 050. Mais 050, 6312. Fala que seria o contato com o 6312. Gente. Sanem 6312, desconsidere via, chegada Mari, da presença autorizada para o GTAP. GTAP, grato, 6312. Tente a porte no farol da barra, Vitor Hotel Delta. 6312 vai aceitar algum sinal de desvio à esquerda, sinal que está sentindo para aceitar a formação, ok? Sim, desvio, reporte ao término na proa de etapa, chega na 6312. Mantido. Agora a Projetap 6312. Gente, após o TAP, eu vou encerrar a vista 366, autorizado procedimento da RNAVE, descida até 2500 pés, ajustando a 014. 2500 pés, após o TAP, encerra a vista 366, autorizado procedimento. Ciente, reporte visual com o local de pouso, Vitor Hotel Delta. Sinal 63, 1, 2. Chame a torre, frequência 118, decimal 195. 295, muito obrigado. Salvador, bom dia, chame a 312. 312, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ocean M3-12, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 0,2 nós, pistão no zero molhado. Ciente, 6312.